pensamentos ruins. Ninguém se mexe, humilde é o que fortalece. Quem se cresce, vê na hora o que acontece. É mil fita, na rua e todo lado é assim. Os irmãos cifrão, loucos pensamentos ruins. Ninguém se mexe, humilde é o que fortalece. Quem se cresce, vê na hora o que acontece. Ainda é pouco, um sentimento nobre chamado bondade. Cê não encontra no coração dos covardes. Então se apega, se joga nas batidas comigo. Final feliz, não tem começo triste, tá de vacilo. É por um fio, eu passo a bola, o trefe acende o pavio. Quem viu, viu, Ferrez tá aí. É nós mesmo, tio. Quem chega, já sabe qual que é o procedimento. Quem é, não fala, quem fala, tá se corroendo, eu lamento. Se cê não era tudo aquilo de pequeno, agora paga uns veneno, correndo atrás de dinheiro. Se a sua vida é outra, não corre, na louca é foda. Seu tênis não é da moda e nem as putas se empolga. É mil fita, a rua não é de ninguém. Mundão também comigo, é só quem me ama, ou não é ninguém. E nem vem, história triste e conversa não paga conta. Uma pá de bamba na cena e um ou dois segura a bronca. Calma, bondade refrigera a alma, do justo é verdade. Na postura cê não perde os debates, sem medo de errar, pra não fraquejar. Na caminhada, o criador dá o caminho, cê faz sua estrada. É mil fita, na rua e todo lado é assim. Os irmãos cifrão, os loucos pensamentos ruins. Ninguém se mexe, humilde é o que fortalece. Quem se cresce, vê na hora o que acontece. É mil fita, na rua e todo lado é assim. Os irmãos cifrão, os loucos pensamentos ruins. Ninguém se mexe, humilde é o que fortalece. Quem se cresce, vê na hora o que acontece. É mil fita, Ferrez e Mauro todo dia, quem diria? Não tem boi nem estia pra traíra. Pega a catraca que a gente dá na cara. Esconde quanto é tempo a navalha estraçalha. A mentira é uma merda, pra eles é só festa. Quermesse aniversário, chama a Rafa, vamos nessa. No sufoco, que desgosto, osso e sal grosso. Vai o tranca-rua de pistola aí no bolso. Isso não é bom pra ti. Eu percebi que fé cega prejudica quem se ilude. Toma aí, patife de moto pinada, placa levantada e cuzão, cê arrasta. Polícia pra quebrada, esses caras me incomoda, cês nunca teve honra pra ser igual a gente. Põe até a mãe na zona, é mil fita. Cês nunca correu pelo certo, seus insetos. Trabalho honesto é a chave do sucesso. É mil fita, na rua e todo lado é assim. Os irmãos cifrão, os loucos pensamentos ruins. Ninguém se mexe, humilde é o que fortalece. Quem se cresce, vê na hora o que acontece. É mil fita, na rua e todo lado é assim. Os irmãos cifrão, os loucos pensamentos ruins. Ninguém se mexe, humilde é o que fortalece. Quem se cresce, vê na hora o que acontece. É mil fita, tem coisa que cê vê e não acredita. Me irrita, comer, beber, dormir, morar sem fantasia na vida. Aprende quem se empenha, o bom conhecedor entende, sabe. Ninguém vai ser maior do que a verdade, a meta é essa. Vitória sempre mais cê ter pressa. Ambição que destruiu Abel na rua é uma festa, e o que nos resta? Torcer pro vagabundo que te estranha antes de sacar. Lembrar que o seu corre é na manha, sua família. Seu conhecimento te fortalece por dentro, só que na rua não dá. Escorre os veneno, que devagar vai matando o molequinho de 5 anos. Que meme consciente já te chama de mano, é mil fita. Eu sei que tudo isso incomoda. Hipocrisia alimenta, sustenta toda essa porra de moda. Ser bandidão é bonito, uns carro louco é aquilo. Sua mãe reconhecendo o corpo no IML é vacilo seu. Fudeu. Não chora, não desacredita, se habilita. Esse é o preço cobrado pela vida bandida. É mil fita, na rua e todo lado é assim. Os irmãos cifrão, os loucos pensamentos ruins. Ninguém se mexe, humilde é o que fortalece. Quem se cresce, vê na hora o que acontece. É mil fita, na rua e todo lado é assim. Os irmãos cifrão, os loucos pensamentos ruins. Ninguém se mexe, humilde é o que fortalece. Quem se cresce, vê na hora o que acontece. É mil fita, na rua e todo lado é assim. Os irmãos cifrão, os loucos pensamentos ruins. Ninguém se mexe, humilde é o que fortalece. Quem se cresce, vê na hora o que acontece. É mil fita, na rua e todo lado é assim. Os irmãos cifrão, os loucos pensamentos ruins. Ninguém se mexe, humilde é o que fortalece. Quem se cresce,